tem tudo pra dar certo. Fica comigo, com você por perto, é tudo tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo, menina, é gostoso demais te amar. Eu te preciso, tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual.